Para quem nos ouve agora, imagine a seguinte cena: um bar lotado, aquele clima de fim de semana, o pessoal conversando super alto. Aham, clássico, né? Pois é. Aí, de repente, no meio daquela confusão, alguém solta uma daquelas piadas bem carregadas de preconceito racial. Nossa, o clima pesa na hora. Pesa muito. E historicamente, sabe, se a polícia fosse chamada ali no momento, a defesa dessa pessoa era quase um roteiro ensaiado. Ah, o famoso foi só uma brincadeira. Exatamente. A pessoa dizia: ah, calma, eu não tive intenção de ofender ninguém. Foi sem querer. Aí, o que acontecia? A pessoa ia para a delegacia, pagava uma fiança qualquer... E já voltava para casa a tempo de ver o futebol na TV. Exato. A ofensa virava só um, tipo, um mero mal-entendido. Mas, a partir de janeiro de 2023, essa frase exata, o famoso foi só uma piada, ela não apenas deixou de ser um passe livre para sair da delegacia... Com certeza não é mais. Ela passou a ser um motivo legal, um motivo exato para aumentar o tempo de prisão de quem falou. O que é fascinante aqui é que essa é uma daquelas viradas na legislação que alteram completamente as regras do jogo social. O sistema de justiça brasileiro finalmente internalizou que certas agressões não podem mais ser varridas para baixo do tapete. De jeito nenhum. É, sobre aquele disfarce do humor ou do calor do momento, sabe? Não dá mais. E é exatamente sobre o peso real dessa mudança que a gente vai conversar hoje. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Nosso mergulho profundo desta vez vai dissecar a Lei 14.532, que simplesmente chacoalhou as estruturas do Código Penal e da Lei de Racismo no Brasil. Chacoalhou bastante, viu? Nós reunimos uma pilha de fontes muito robustas para entender isso. Pegamos comunicados oficiais do Portal do Governo Federal, as explicações super técnicas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que são ótimas, aliás. Muito claras, né? Também trouxemos artigos acadêmicos profundos do portal Âmbito Jurídico e análises bem detalhadas do Ministério Público da Bahia. A nossa missão hoje é pegar todo esse jargão pesado dos tribunais e traduzir para a vida real. É o nosso desafio. E um aviso rápido para quem acompanha o nosso trabalho. Para garantir total foco no impacto social e jurídico dessa lei, toda a nossa base de pesquisa vem exclusivamente de materiais educacionais imparciais e fontes oficiais. Perfeito. Ou seja, nós não vamos fazer nenhuma menção ou trazer qualquer material ligado a empresas preparatórias para concursos, cursinhos, nada disso. A gente quer olhar para o direito na prática. Esse é um filtro importantíssimo para a nossa análise, porque, assim, a ideia não é que as pessoas memorizem incisos para fazer uma prova. Claro que não. O objetivo é compreender como o Estado brasileiro mudou de fato a forma de punir a discriminação. O que aconteceu com essa lei não foi uma simples troca de numeração de artigos num pedaço de papel. Foi muito mais profundo. Exato. Foi uma reconfiguração inteira na maneira de enxergar o dano que o preconceito causa na nossa sociedade. Bom, para a gente começar a desenhar o impacto disso, nós precisamos olhar um pouquinho para o passado, né? Entender a confusão monumental que existia antes dessa lei. Durante décadas, o Brasil operou com uma balança muito, muito particular sobre esse tema. Uma balança bem desequilibrada, para falar a verdade. Total. De um lado dessa balança existia o crime de racismo. Do outro, a tal da injúria racial. Parecia que a justiça tentava medir as ofensas com uma fita métrica, sabe? Sim, medindo a dor da vítima. Isso. Decidindo o que era uma afronta grave à humanidade e o que era, sei lá, apenas um desentendimento banal. E essa tentativa de medir o preconceito com fita métrica acabou criando, na prática diária, uma sensação crônica de impunidade. Vamos separar os dois conceitos aqui para ficar claro qual era a lógica antiga. Certo, vamos desempacotar isso. Como era a regra do jogo antes? Olha, o racismo sempre esteve previsto lá na Lei 7.716, que é de 1989. O direito penal olhava para o racismo como um crime contra a coletividade. A ideia central era a negação de um direito fundamental a um grupo inteiro de pessoas. Dá um exemplo prático disso para o nosso público. Imagina barrar a entrada de pessoas negras pela porta principal de um clube. Ou uma empresa criar uma diretriz interna proibindo a contratação de indígenas. A Constituição brasileira sempre tratou isso com rigor máximo. Era inafiançável e imprescritível desde sempre. Tá, entendi. A lei punia o dono do clube que barrava a entrada de todo mundo. Mas Assim, as agressões diárias que as pessoas sofrem raramente são um documento assinado proibindo a entrada num lugar, né? Quase nunca são. Elas são um xingamento no meio do trânsito, são um comentário maldoso ali no corredor do trabalho. Como é que a justiça lidava com esse tipo de situação? Aí é que estava o grande gargalo do sistema. Essa ofensa direcionada, o xingamento no corredor que você mencionou, era classificada só como injúria racial. E ela morava num endereço completamente diferente. Ficava no Código Penal, né? Exatamente, no Código Penal. A justiça tratava a injúria não como discriminação estrutural, mas como um crime contra a honra subjetiva. O termo técnico em latim que os materiais do Tribunal de Justiça citam bastante é o animus injuriandi. Espera, pausa para tradutor aqui. Animus injuriandi, em português, claro, seria apenas a vontade de ofender o ego daquela pessoa específica. Em linhas gerais, exato. O sistema lia isso como um ataque apenas à autoestima de um único indivíduo. A justiça basicamente dizia: olha, ele não quis segregar a raça inteira, ele só quis magoar o João usando a cor da pele dele. Nossa. Era visto quase como uma briga privada. E justamente por ser tratado de forma tão isolada, as penas eram muito mais brandas. Eram de 1 a 3 anos, pelo que eu li, né? Isso. E pior ainda, o acusado podia simplesmente pagar uma fiança na própria delegacia e ir embora. E o mais grave de tudo, o crime prescrevia. Se o processo se arrastasse por anos e anos no judiciário, a punição simplesmente evaporava no ar. Caramba! Deixa eu tentar montar uma imagem clara disso para a gente entender o absurdo. Antes dessa lei de 2023, era como se o sistema de justiça brasileiro dissesse o seguinte: preste atenção. Trancar a porta da frente de um prédio inteiro para não deixar um grupo de pessoas entrar é um crime hediondo. Isso é racismo estrutural. Certo. Agora, se uma pessoa já encontrou alguém desse grupo lá dentro, no corredor, e a xingou usando os piores termos racistas para tentar humilhá-la profundamente, bom, isso é só um problema de convivência no prédio. Paga uma multa na portaria e está tudo resolvido. Essa sua analogia do prédio mostra perfeitamente a fratura lógica do sistema antigo. Porque o xingamento no corredor nunca foi apenas uma briga entre dois vizinhos irritados. Nunca foi. Tem todo um peso histórico aí. Muito peso. A pessoa que usa um termo racista contra um indivíduo específico está, na verdade, sacando uma arma que foi forjada em séculos de escravidão e opressão. A ofensa individual carrega uma mensagem coletiva fortíssima de que aquela pessoa não pertence àquele espaço. É o racismo usando a máscara do ataque pessoal. Exatamente isso. É o racismo se manifestando no formato de uma agressão direcionada. E foi exatamente essa fratura absurda que a Lei 14.532 consertou. Sim. E pelo que as fontes do Ministério Público indicam, a injúria racial literalmente foi arrancada de dentro do Código Penal e transferida de vez para a Lei de Racismo. Foi uma migração completa. E as regras mudaram pesado. A pena base, que antes era de 1 a 3 anos, subiu para reclusão de 2 a 5 anos. A fiança acabou, a prescrição acabou, mas me tira uma dúvida que ficou na minha cabeça lendo as fontes. Claro, manda. O Supremo Tribunal Federal, o STF, já não tinha dado uma decisão equiparando as duas coisas um tempo antes de 2023? Por que a gente precisou de uma lei nova votada lá no Congresso para dizer a mesmíssima coisa? É uma ótima pergunta. E tem a ver com a diferença crucial entre o papel de um juiz e o papel do legislador. O STF, pela jurisprudência dele, de fato já vinha afirmando que a injúria era uma espécie de racismo e que não prescrevia. Tá, então na prática já valia. Valia, mas a jurisprudência resolve o caso a caso. E instâncias inferiores, juízes de primeira instância, por exemplo, ainda podiam resistir a esse entendimento ou aplicar punições mais brandas baseadas no Código Penal antigo. Ah, entendi. Tinha uma margem para interpretação. Muita margem. Quando o Congresso Nacional escreve isso formalmente em letras garrafais numa lei federal, acaba a margem para a interpretação criativa. A regra está dada. Além disso, a lei nova resolveu um problema prático imenso, que era a questão da ação penal. Ela tornou a ação penal pública incondicionada. O que, traduzindo do juridiquês, significa que não depende mais da vítima ir até a delegacia e implorar para processar o agressor. Precisamente. O Ministério Público agora atua por conta própria, Se houver a prova do crime, o promotor processa. Ao fazer isso, o Estado está assumindo a responsabilidade. Ele diz que a agressão racial não afeta só aquele indivíduo que foi humilhado, mas ofende a dignidade de toda a sociedade brasileira. Nossa, isso tira um peso enorme das costas de quem sofre o crime, né? Tira. A responsabilidade de levar o caso adiante é do Estado agora. Agora, se a ofensa direta passou a ter o mesmo peso do racismo estrutural perante a lei, a grande questão para mim passa a ser a prova disso. Como a gente prova? Porque as pessoas sabem que é crime. Ninguém sai por aí com um megafone na rua anunciando que tem preconceito. Seria mais fácil se fizessem, né? Mas o preconceito é sorrateiro. Muito. A discriminação costuma se esconder naqueles ambientes de descontração. Eu vi que as cerimônias de sanção da lei, aquela lá com o presidente Lula e as ministras Daniele Franco e Sônia Guajajara, elas destacaram três frentes de combate principais: o racismo religioso, o esportivo e o recreativo. O que faz todo sentido, porque esses são os ambientes exatos onde a sociedade, historicamente, sempre permitiu que o preconceito colocasse uma fantasia para desfilar. A paixão pelo futebol, o direito à liberdade religiosa que as pessoas distorcem para atacar as religiões de matriz africana. E o humor, claro. Principalmente o humor, sempre usado como o álibi perfeito. E vamos colocar o dedo na ferida do humor agora? Voltando para aquele nosso cenário inicial do bar. Quando eu li os manuais do Ministério Público sobre o tal do racismo recreativo, me gerou uma dúvida muito real. Pode falar. A lei estabelece que se o crime ocorrer num contexto de descontração, diversão ou recreação, a pena não só se mantém, mas aumenta de um terço até a metade. Aí eu fico pensando, o juiz vai ter que analisar se a piada teve graça. A gente não está criando uma espécie de polícia da comédia aí no Brasil, onde ter mau gosto da cadeia? O receio de criminalizar o humor é muito comum, a gente vê muito isso em debates na internet. Mas o mecanismo legal dessa nova lei é bem diferente de censurar uma piada ruim. O que o juiz e o Ministério Público procuram ali não é a qualidade da piada, mas a presença do dolo. A intenção, no caso. Isso. O racismo recreativo não é um acidente de percurso onde alguém tentou ser engraçado e tropeçou nas palavras. Não é isso. É o uso calculado do deboche como um instrumento de poder para manter uma hierarquia racial. Então, o criminoso usa o ambiente de festa, de alegria, justamente como um escudo protetor para ele. Exatamente. A pessoa ofende, machuca a vítima e, quando é confrontada, ela simplesmente levanta as mãos e diz: "Poxa, foi só uma brincadeira. Você é que não tem senso de humor. Você é muito sensível." O famoso gaslighting. É, ela esfera a culpa para a vítima. A lei nova simplesmente pega esse escudo do humor e transforma num agravante. O judiciário agora reconhece que usar a alegria de um ambiente social para infligir dor racial não diminui a culpa. Na verdade, torna o ato muito mais covarde e, portanto, merece uma pena maior. É um recado claríssimo de que o tal do foi sem querer agora te complica ainda mais. Complica e muito. E esse rigor não fica restrito só às mesas de bar, né? Quando a gente olha para o tal do racismo esportivo, a resposta da lei para os estádios e ginásios é duríssima. Se o crime acontece num evento esportivo ou cultural, além da prisão de 2 a 5 anos, o que mais que acontece com o agressor? Aí entra uma punição que dói muito na rotina da pessoa. Existe a aplicação cumulativa de direitos restritos. O juiz pode impor que o agressor fique proibido de frequentar esses locais públicos, tipo estádios de futebol, por 3 anos. 3 anos sem pisar no estádio. 3 anos. É a resposta dura do Estado àquelas cenas deprimentes que a gente cansa de ver na TV, de torcedores imitando macacos ou berrando insultos contra atletas. A mensagem é que quem usa o congraçamento esportivo para praticar segregação simplesmente não tem o direito de participar daquele espaço. Imagina o peso disso para, sei lá, um membro de uma torcida organizada. Ser barrado legalmente da arquibancada por 3 anos é uma punição que ele vai sentir todo fim de semana. Com certeza, vai sentir. E tem outro grupo na mira da lei, com um agravante bem pesado também, que são os funcionários públicos. As fontes do governo mostram que, se um servidor público cometer injúria ou racismo no exercício da função, a pena dele também sobe. Sobe de 1/3 até a metade também. Só que muita gente comenta nas redes sociais que, se o servidor for condenado, ele perde o emprego na mesma hora, no dia seguinte está na rua. Mas as análises do Tribunal de Justiça mostram que não é um processo assim automático. Como funciona essa letra miúda na prática? Essa letra miúda é uma engrenagem que quem acompanha o sistema de justiça precisa entender muito bem. O artigo 18 da Lei de Racismo prevê, sim, a perda do cargo ou da função pública para o servidor. Mas atenção aqui. Certo. Essa perda não é um botão que aperta sozinho quando sai a condenação criminal. O juiz tem que declarar de forma expressa, fundamentada e escrita na própria sentença penal que aquele servidor perderá o cargo como um efeito secundário da condenação. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor que um professor de uma escola estadual seja julgado e condenado à prisão por racismo contra um aluno. Se no meio daquela papelada toda o juiz assinar a pena de 3 anos de cadeia, mas, por um lapso, ele esquecer de digitar a frase e determino a perda do cargo público. O que acontece? Acontece um belo de um problema. Esse professor poderia, em tese, voltar para a sala de aula depois de cumprir a pena na prisão? Olha, dentro das regras exclusivas do processo penal, daquela condenação, sim. Ele poderia. Meu Deus. Pois é. Sem a declaração expressa do juiz na sentença criminal, o vínculo com a administração pública não é cortado automaticamente pela Justiça Penal. Agora, obviamente, o que acontece na vida real é que a escola ou a Secretaria de Educação abririam um processo administrativo disciplinar paralelo para demitir esse professor, o que é quase certo que aconteceria. Ah, ufa! Menos mal. Sim, mas do ponto de vista estrito daquela sentença do juiz, o efeito não é mágico. Isso prova que, mesmo com a lei sendo muito mais dura no papel, o sistema exige uma precisão cirúrgica de quem a aplica. O juiz não pode esquecer de redigir nenhum detalhe. Entendi. O que nos leva para, acho, a ponte mais interessante de toda essa discussão. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem está acompanhando. Vamos lá. Se a lei exige tanta precisão assim nos termos, como é que o juiz prova a motivação do crime? Afinal, a lei pune a discriminação baseada na raça. Só que se a gente for consultar a ciência, a biologia e o sequenciamento do genoma humano já demonstraram exaustivamente que não existem raças biológicas diferentes na humanidade. Exatamente, não existem. Nós somos uma espécie só, o Homo sapiens. Se a ciência já bateu o martelo dizendo que a raça não existe, o que diabos a justiça está protegendo? Como é que se julga alguém por causa de uma ficção científica? Esse é, sem dúvida nenhuma, o paradoxo mais fascinante dessa legislação. Se conectarmos isso a um cenário mais amplo das nossas cortes, a resposta vem de uma interpretação basilar e brilhante construída ao longo de muitos anos pelo Supremo Tribunal Federal. E é algo que permeia todas as análises jurídicas que a gente levantou. E o que o STF diz sobre isso? O STF pacificou o entendimento de que a lei penal não se baseia na biologia. O conceito de raça, para a justiça brasileira, é estritamente político, social e histórico. Raça social, então. Quer dizer, o crime mora na mente de quem ataca e não no DNA de quem sofre o ataque. Perfeita sua colocação. É exatamente isso. O racismo, juridicamente falando, ele se consolida quando um grupo que detém o poder cria de forma totalmente artificial e cultural a ideia de que outro grupo é inferior. Eles inventam essa hierarquia, né? Inventam. Eles criam marcas de inferioridade, seja pela cor da pele, por traços físicos, pela origem da pessoa, e usam essa invenção para subjugar e excluir essas pessoas. Quando o Estado pune o racismo, ele não está validando a existência de raças biológicas. Está punindo o comportamento opressor. Exato, ele está punindo a atitude criminosa de tratar um ser humano igual como se ele fosse inferior, com base nessa narrativa social nojenta que foi criada. Olha, isso faz muito sentido e, mais importante ainda, expande a proteção de uma maneira incrível, né? Porque se raça é uma ferramenta social de opressão, o direito pode enquadrar várias formas de ódio debaixo desse mesmo guarda-chuva da lei de racismo. Exatamente. A genialidade dessa interpretação é justamente a abrangência. Sim, porque nos artigos que pesquisamos, eles lembram que o STF já condenou por racismo casos de antissemitismo, que é a discriminação contra judeus, por exemplo, e mais recentemente, até que o Congresso decida criar regras específicas, o STF determinou que a homofobia e a transfobia fossem enquadradas e julgadas com as regras da lei de racismo. Baseado nessa ideia de racismo social estrutural, a lei vai se moldando à dinâmica do preconceito. É por isso também que a Lei 14.532 de 2023 reforçou muito o termo procedência nacional nos textos. Ah, isso é para proteger imigrantes, não é? Pessoas como os venezuelanos, haitianos morando no Brasil, que sofrem muito preconceito. Protege os estrangeiros fortemente, com certeza. Mas o grande foco cotidiano dentro do Brasil, na prática, é o combate feroz à xenofobia interna. Contra nordestinos, por exemplo? Principalmente. Quando alguém tenta humilhar coletividades inteiras, como o povo nordestino, negando oportunidades de emprego ou usando estereótipos regionais pejorativos, a lei não enxerga mais isso apenas como um bairrismo de mau gosto. Não é piadinha de região. E punido com o peso do crime de racismo, porque a estrutura de negação de direitos, a lógica por trás da ofensa, é a mesma do racismo tradicional. Entendi. Mas assim, para que ninguém ache que a justiça agora saiu prendendo pessoas por aí por causa de qualquer tropeço verbal ou mal entendido de vocabulário, tem uma trava de segurança fundamental explicada nas cartilhas do judiciário. E eu queria que você comentasse. Todos esses crimes exigem o dolo, certo? Certo. Essa trava é o coração do direito penal nesse caso. Nenhum crime de racismo no Brasil admite a forma culposa. Ou seja, sem intenção. Isso. Não existe no código a figura legal do racismo por imprudência ou da injúria por negligência. O dolo, que é a intenção clara, é o coração da acusação. O Ministério Público precisa demonstrar no andamento do processo que o agressor teve a vontade consciente e direcionada de segregar. Ele quis ofender a dignidade. Sim. Ofender, discriminar, negar um direito, motivado única e exclusivamente pela raça, cor, religião ou procedência nacional da vítima. Sem dolo, não há crime de racismo. Então, quando a gente passa de toda essa teoria para a realidade nua e crua dos tribunais, nós precisamos desmontar um mito que eu acho super perigoso. O noticiário adora repetir aqueles jargões. Crime inafiançável e imprescritível. Adoram. É a manchete padrão. É a manchete padrão. E quando o nosso público ouve isso, a imagem imediata que vem à cabeça é a de um filme de Hollywood. Macacão laranja e tudo mais. Exato. Macacão laranja, a pessoa jogada numa cela minúscula, a porta bate de ferro pesado e o juiz simplesmente joga a chave no mar. Prisão perpétua e fim da linha. Mas o sistema prisional brasileiro não opera assim para a lei de racismo. Opera? Não, de forma alguma. E essa é talvez a maior confusão popular sobre esse tema nas redes sociais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Explica melhor isso. Ser imprescritível apenas significa que a dívida com a justiça não caduca com o tempo. O Estado pode julgar e condenar o agressor hoje ou pode fazer isso daqui a 20, 30 anos. A culpa não some. Mas atenção! O racismo e a injúria racial não são classificados pela nossa legislação como crimes hediondos. Tá, e qual a diferença prática disso na vida do cara que foi preso? A diferença está toda na forma de cumprir a pena. Crimes hediondos, como homicídio qualificado, por exemplo, exigem muito mais tempo de cadeia no regime fechado antes do preso ter qualquer benefício. No caso da injúria racial, embora a pena seja severa e a pessoa não possa pagar fiança na delegacia na hora da prisão... Sim, ele dorme na cela. Dorme na cela. Mas, depois da condenação, ele mantém todos os direitos comuns da lei de execução penal. Se ele for um réu primário, após cumprir uma fração inicial da pena, que geralmente é de um sexto, ele tem o direito de progredir do regime fechado para o semiaberto. Ah, então a punição isola o agressor da sociedade num primeiro momento, mas o processo de ressocialização que está previsto em lei permanece intacto. Exatamente. Não tem masmorra eterna. A ideia é punir, mas também reinserir. O que as nossas fontes jurídicas apontam como a grande revolução de fato lá dentro dos tribunais não é nem olhar para o criminoso, mas finalmente olhar para quem sofreu o crime. O novo artigo 20D dessa lei de 2023 traz uma garantia que eu achei uma verdadeira vitória humanitária. O artigo 20D é um marco. Ele diz que em qualquer fase do processo, seja criminal ou civil, a vítima de racismo ou injúria racial tem o direito e a obrigação de estar acompanhada de um advogado particular ou de um defensor público. Por que isso é considerado tão revolucionário no mundo do direito? Os artigos do Ministério Público chamam isso brilhantemente de um movimento de redescobrimento da vítima. E faz sentido, sabe por quê? Durante muito tempo, no direito penal brasileiro, o foco era só um embate solitário entre o Estado, que queria punir, e o réu, que queria se defender. E a vítima ficava onde nisso tudo? A vítima era tratada quase como uma peça de mobília no tribunal. Que triste. Muito triste. Ela ia lá, sentava, contava a história traumatizante dela e depois era escanteada, esquecida pelo processo. Isso gerava o que os especialistas chamam de vitimização secundária. Deixa eu imaginar a cena. A pessoa já sofreu o ataque racista na rua, o que é horrível. O psicológico dela já está em frangalhos. Aí, meses depois, ela tem que entrar sozinha numa sala de audiência fria e responder uma enxurrada de perguntas agressivas do advogado de defesa do agressor. É o pesadelo de qualquer um. E o advogado de defesa tá lá focado em descredibilizar a dor dela, tentando provar que foi só uma brincadeira, ela que interpretou mal. É um processo brutal. E o Estado percebeu que isso esmagava emocionalmente as vítimas e as afastava da busca por justiça. Muita gente desistia de denunciar para não passar por essa tortura no tribunal. Ao garantir que um advogado ou defensor sente lado a lado com a vítima, desde o depoimento inicial lá na delegacia até os últimos recursos nos tribunais superiores, a lei nivela as forças. A vítima ganha um escudo, né? Ganha um escudo técnico muito potente para se proteger contra manobras intimidatórias da defesa. Ela não está mais sozinha contra o sistema. Então, juntando todas as peças desse enorme quebra-cabeça que a gente montou aqui, o que fica para o nosso público hoje? Para o gerente de RH que nos ouve, que está fazendo um edital de contratação e agora sabe que não pode exigir critérios de aparência que escondam discriminação racial. Para o torcedor que vai ao estádio no domingo torcer pelo time. Para qualquer um de nós navegando nas redes sociais e lendo comentários absurdos. É, qual a lição, né? Grande lição é que o Estado decidiu chamar as coisas pelo nome correto. Acabou aquela desculpa esfarrapada da piadinha, do estresse no corredor, do mero mal-entendido. O cidadão, munido desse conhecimento que a gente discutiu hoje, não precisa mais abaixar a cabeça, porque a lei deu poder prático, poder real, para que o preconceito estrutural seja denunciado e cobrado com o peso penal que sempre deveria ter tido no Brasil. É verdade. E pensar em tudo isso nos obriga a enfrentar uma reflexão bem desconfortável que o material lá do portal Âmbito Jurídico traz nas entrelinhas dele. O autor nos lembra de um fato cronológico muito simples, mas que choca. Já se passou mais de um século desde a abolição da escravatura no Brasil. É muito mais de 100 anos de história. Exato. Mais de um século se passou. Várias gerações vieram e foram, e ainda assim a sociedade brasileira precisou que, em pleno ano de 2023, o Congresso Nacional sentasse para redigir uma lei super minuciosa explicando o óbvio. Explicando que o óbvio é crime. Explicando que fazer piada racista no bar ou xingar alguém pela cor da pele no corredor não é problema de convivência. É crime de Estado. O fato de nós precisarmos constantemente de leis penais cada vez mais rigorosas e detalhadas é o sintoma muito perturbador de uma doença estrutural crônica. Uma doença que não quer ir embora. Uma doença que resiste com unhas e dentes em desaparecer das nossas relações mais cotidianas. Olha, é aquele tipo de constatação que nos tira a paz, mas que nos joga com força para a realidade. É um choque necessário. É necessário. E a provocação que fica para o nosso público levar dessa análise para a vida é a seguinte. Será que a mudança de palavras num texto frio de lei, o aumento de 3 para 5 anos de pena, ou a proibição de frequentar estádios, serão realmente os gatilhos para curar a ferida racial de um país inteiro? Fica a dúvida. Ou será que o direito penal, no fim das contas, atua apenas como um band-aid jurídico colocado sobre uma infecção grave que a nossa sociedade, no fundo, ainda se recusa a tratar de verdade pelas vias de educação e de empatia profunda? Nossa, essa pergunta tem que continuar ecoando na cabeça de todo mundo que está ouvindo, porque a lei ela é o limite do aceitável. Mas a verdadeira transformação social acontece muito antes dela entrar em ação, na forma como a gente cria nossos filhos e trata os outros. É com essa visão muito forte que nós encerramos a nossa análise de hoje. Foi um debate excelente. Foi sim. Muito obrigada pela companhia de quem nos acompanhou em mais esse mergulho pelas engrenagens do direito e da nossa própria sociedade. Lembrem-se sempre de que estar bem informado é o primeiríssimo passo para não ser pego desprevenido pelas mudanças do mundo. Continuem questionando o que é tido como normal e até o próximo mergulho profundo.